andrecivismoral.com.br. Ave Maria, rapaz, essa aqui é pipoco. Vê assim, ó. Vê assim, ó. O que vai dar no paredão? Ai, ai, ai. Tá viciada, né? Tá acostumada a levar tapa no bailão. Tu quer tomar tapa na rabita daquele jeito e do jeito que nós se amarra. Aproveitar o vulco pra sarrar na tua rabita daquele jeito e do jeito que nós se amarra. Aproveitar o vulco pra sarrar na tua raba. Aí não dá pra passar, é? Que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. É? Fazendo assim, ó. Ai, Aí não dá pra passar, é? Que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aí não dá pra passar, Maria, que eles ficam parados. Didi fica maluquinho. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Ave Maria. O Mural de Ibicoara.